Portal do Arrocha. É pra beber e apaixonar, Kiko! Chamado demais! Não é pedir demais, só quero de volta minha liberdade. Cupido, vê se volta atrás. Por favor, devolve minha paz. Estava tudo indo bem demais. Meu coração até já estava curado de amor, de tanto apanhar e sofrer por quem não deu valor. Ainda em vacilo de caçador eu virei presa. A flecha me acertou. Oh, Cupido, me faça o favor, tira daqui essa flecha do amor. Cupido, que foi cê fez? Quer me fazer sofrer mais uma vez? Cupido, diga onde eu errei. Oh, Cupido, me faça o favor, tira daqui essa flecha do amor. Cupido, que foi que cê fez? Quer me fazer sofrer mais uma vez? Cupido, diga onde eu errei. E pra cantar essa moda sofrida comigo, eu chamo ele, meu amigo Tairone. Chega aqui pra cantar. Ô, meu amigo Kiko, deixa comigo, painho. Não é pedir demais, só quero de volta a minha liberdade. Cupido, vê se volta atrás. Por favor, devolve a minha paz. Estava tudo indo bem demais. Meu coração até já estava curado de amor, de tanto apanhar e sofrer por quem não deu valor. Aí dei vacilo de caçador, eu virei presa. A flecha me acertou. Faça um favor, tira daqui essa flecha do amor. Cupido, que foi que você fez? Quer me fazer sofrer mais uma vez? Cupido, diga onde eu errei. Cupido, me faça um favor, tira daqui essa flecha do amor. Cupido, que foi que você fez? Quer me fazer sofrer mais uma vez? Cupido, diga onde eu errei.